Semana de Comunicação, apoio Empresa Júnior, Papelaria Líder, Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo, Good Video, Livraria Sideral, Alex Sinder, Agatur e Free Soldas. Sim, eu chamei a minha palestra de A Nova Publicidade. E por que nova? Porque a gente tem muitos recursos novos agora à nossa disposição e que antes a gente não tinha presença nem nas campanhas maiores, mas principalmente nas campanhas pequenas. Então, quando a gente falava assim, de uma campanha para uma marca menor, para uma marca do interior, ou uma campanha mais focada em localidade, a gente tem sempre sérias restrições técnicas. O que são sérias restrições técnicas? A gente não tem uma mídia adequada, uma mídia que segmente o público, que você queira realmente falar com quem você quer. Você sempre tem uma perda muito grande de mídia com públicos ali que não te interessam muito. Basicamente, não tem muitos dados, né? Então, além da gente não conseguir focar a nossa campanha, a gente não conseguia também, depois, entender se ela deu certo ou se ela deu errado. E aí, a gente acaba gerando um grande problema, que é tornar nosso trabalho muito subjetivo. Então, assim, por exemplo, vocês estão aqui estudando, vocês estão, né, tendo conhecimento técnico superior e vão estar aptos a entregar um trabalho melhor para o mercado. Mas se o trabalho for subjetivo, o que diferencia vocês do filho da vizinha que também está, teoricamente, trabalhando com publicidade? É isso que sempre ficava atrás da a pulga atrás da orelha, e eu sempre via isso como um impedimento para o crescimento da nossa empresa, né? A gente poder cobrar mais para clientes melhores, poder investir mais tempo no trabalho. Mas o futuro ajudou a gente a resolver esse problema, né? Então, o que a gente tem hoje na nova publicidade? A gente tem eu não me preparei assim numa ordem do que eu vou falar, entende? Eu vou aqui tentando lembrar e vou falando com vocês, assim, eu tentei... Quero fazer um negócio rápido, dinâmico, não quero ficar aqui um tempão... Publicitariamente falando, né? Isso, inventando, falando lá do início, tal, de quem inventou a roda, aquele negócio todo. O que eu tenho para dizer para vocês de início é que a nova publicidade vai ter ferramentas bastante interessantes aí. Passa aí. Bom, a primeira coisa que a gente vai perceber nessa nova publicidade é a maior técnica nas campanhas, como eu estava falando. Antes, a gente não conseguia escolher bem o nosso público, a gente não conseguia bem saber o resultado do que nós fizemos. Então, basicamente, como funcionava uma campanha assim antes desse momento agora que a gente está começando a viver? Por exemplo, você vai fazer uma campanha para uma loja de eletrodomésticos, por exemplo. Campanha está no ar, no outro dia você liga para o cara e aí, bicho, vendeu? Como é que estão as coisas? Tal. No outro dia de novo, daqui a 2 horas de novo. E se o cara fala, não saiu, tal, as pessoas estão me ligando, mas não sei como é que está. Você dependia de um feedback muito, assim, sem muita assertividade. Se o movimento da pessoa aumentou ou não na loja, a gente mesmo assim não podia garantir que é por causa da nossa campanha, né? Então, o nosso trabalho acaba ficando muito no ar. Passa aí. Agora não, como eu estava falando, os dados são mensuráveis. Eu, assim, peguei como exemplo aqui, muita coisa relacionada à internet. Assim, o nosso foco hoje é o comércio eletrônico, a gente está se aprofundando cada vez mais nisso e já usufruindo desse mundo que a publicidade tradicional já vai estar colocando o pé com força também. Então, muita coisa que eu vou mostrar para vocês aqui são dados de acesso de campanhas online e tal. Mas o que vocês têm que pensar? Tudo que eu vou mostrar aqui hoje, que está disponível na internet, por exemplo, você conseguir anunciar só para uma determinada localidade muito pequena, ou anunciar só quando a pessoa tem determinados interesses, ou está procurando por determinado tipo de coisa, vai ser possível agora em todas as mídias. Então, vamos pensar, por exemplo, na TV digital. Vai acabar esse negócio de você comprar o anúncio na Ana Maria Braga e acabou, e você tem que ter ali tantos por cento de pessoas que vão ver seu anúncio que não são as pessoas que você queria. Isso está com os dias contados. E, na verdade, a gente já vive isso na internet. E também veicular a mídia cada vez mais ao retorno. Então, isso que é interessante. Veículos vão querer cobrar cada vez mais percentual do que você vende do que, de fato, te cobrar um valor de face, um valor fixo na coisa. Então, por exemplo, isso aqui... Bom, esse primeiro painel aqui é um painel do Google AdWords, que é uma ferramenta que a gente usa para anunciar na ferramenta no buscador do Google e em vários sites parceiros, vários blogs e tal, que estão na rede de conteúdo. Essa numerada toda aqui, a única coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente tem coisas para analisar. Então, por exemplo, Se a gente pegar a campanha, a gente sabe quantos cliques ela teve, quantas impressões, qual é a taxa de clique e, mais importante, qual é a taxa de conversão. Ou seja, a gente consegue saber, a cada X pessoas que viram, que clicaram no nosso anúncio, tantas compram, no caso das nossas lojas virtuais. Então, isso dá para a gente certas métricas muito interessantes. Se a gente sabe, por exemplo, que a cada R$1 eu estou arrecadando 10 no produto, eu consigo saber com clareza qual a minha margem de gasto, qual se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, qual o meu potencial de crescimento. Eu tenho informações em muitos dados. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? O quanto a nossa profissão assim, está mudando, quanto está deixando de ser um negócio só, assim, por um lado é bom, criativo, louco e tal, mas ao mesmo tempo também é empírico e sem clareza da entrega dos resultados. Isso está mudando agora. Volta, por favor, que eu vou falar o outro. Isso aqui, ó, é um painel do Google Analytics. Ele serve para a gente entender o número de pessoas que estão entrando no nosso site e o que elas estão fazendo ali, de onde elas vieram. Então, com isso tudo, a gente sabe em tempo real quem está no nosso site, o que ele está fazendo, o que o cara comprou, o que ele não comprou, quem comprou, de onde comprou. E sabe também quem não fez isso. E a web também já trabalha com o fenômeno de remuneração das mídias, que a gente chama de CPC. Ou CPI, que é o custo por clique, que é o custo por impacto. E o que é legal, que a gente paga só quando o cara entra mesmo no site e faz a ação que a gente quis. Então acaba ficando uma coisa rentável e bastante interessante aí pra gente, né? A questão é que, como sempre, existe a concorrência. E aí você tem que ser bom para conseguir vencer, né? Passa aí. A gente comentou também, falando um pouco em cima disso que você colocou aí, que deixa de ser uma coisa muito empírica, etc., que a boa publicidade ela tem que ter o compromisso com a criatividade, enfim, com o show, com o espetáculo que envolva, mas o compromisso com a caixa registradora. E as ferramentas te dão essa possibilidade, né? Você consegue ver no número o compromisso com a caixa registradora, ou seja, o cliente consegue ter a certeza de que a publicidade não é um gasto, é um investimento, que cada real que ele está colocando está revertendo em tanto, enfim, é um negócio. Isso, né? Aí, um negócio. E a gente consegue provar o nosso valor no sem negócio dúvida. Dele, que é isso que é mais legal, a gente, você provar o seu valor ali. A gente, como publicitário, precisa entender isso. Beleza, cliente, quanto que eu valho para você? Não é isso? Isso está claro aqui. E antes a gente não tinha essa... ficava no ar total. Aí qual era o que o publicitário bom era? Esse cara é demais, esse cara é criativo, esse cara tem umas ideias muito loucas. Mas não necessariamente isso aí se revertia em venda. Então o cara começava gostando muito de você e terminava odiando, porque na primeira crise ele te dispensa. Aquela coisa que vocês já também, com certeza, já ouviram, né? Que quando a coisa aperta, a primeira coisa que a empresa corta é a propaganda. Quando você não tem isso. Porque sem isso, se você mostra quanto você está fazendo a roda girar, você é o último da lista a sair, não o primeiro. Bom, além da gente ter mais dados, a gente tem a possibilidade também de fazer campanhas mais focadas. Então, como eu estava falando no início, imagina se hoje você vai lá e você tem o novo liquidificador revolucionário lá, que as donas de casa vão adorar aquilo ali, você bota a laranja, antes dela bater, ela descasca a laranja e faz tudo sozinho. Beleza. Aí você fala assim, pô, vou lá, você faz seus cálculos, aquele negócio todo, você fala, pô, Ana Maria Braga pode ser um bom canal para eu falar com o meu público. Só que mesmo a Ana Maria Braga lá, que se você imaginar, é o tipo assim, o programa referência da dona de casa. Concordam? Mais ou menos isso, né? Então, mesmo a Ana Maria Braga, tem quase 40% de audiência que não interessa para esse produto. São crianças, ou são pessoas de regiões onde a gente não vai vender e tal, essa coisa toda. Então vocês imaginam, se um impacto custa 10 centavos, mas só metade te interessa, já é 20. Você jogou metade do seu dinheiro fora para falar com a metade das pessoas que te interessam. Então, isso aí é um negócio muito complicado. Agora, isso vai mudar. Por quê? Porque a TV vai saber quem é você, o que está assistindo, quem é que está ali em frente. E isso já é possível também na internet. Um exemplo legal, passa aí, é o anúncio no Facebook. Facebook, vocês falam tudo de vocês lá, né? Até o que não devia. Nós, publicitários, usamos isso para entender suas motivações e te oferecer a coisa certa no momento certo. Então, por exemplo, isso aqui é um menu básico de criação do anúncio no Face. O que é legal de vocês perceberem aqui é como que você pode escolher desde a região geográfica, de não só o país, mas a cidade que você está, a idade, mas isso aqui que eu acho super legal, que são os seus interesses. Então, vocês imaginam, vocês já pensaram como é que é difícil se a gente quis, vamos supor que a gente decidiu vender um vestido de noiva preto com vermelho lá para o pessoal que gosta do rock. Você imagina como que ia ser difícil a gente conseguir focar mulheres, noivas, que gostam de rock. Vocês conseguem pensar rápido numa mídia? Se a gente não conseguir fazer esse tipo de seleção, assim, que tenha pelo menos aí 70%, 80% de assertividade no nosso público? Conseguem? Eu não consigo. Agora isso é possível. Então, assim, a gente consegue, através desse tipo de ferramenta, falar com pessoas, com públicos muito mais específicos. Então, por exemplo, você pode falar com o pessoal de Miracema que gosta de cosplay. É um negócio impressionante. Então, você consegue gastar pouco e falar com muita gente aí. E, somando isso, com o ambiente de mensuração, você tem o ciclo completo da história aí, né? Que é a possibilidade de você botar sua criatividade para fora também na parte da mídia, e depois medir os resultados e entender se você está conseguindo resultado ou não. Passa aí. Outro fenômeno é o que eu chamo de mídia conta-gotas. Que são usar esses veículos que eu estou falando. E esses veículos, assim, eu faço questão de bater muito na tecla, de que a gente não está falando aqui de internet. Entende? Só que internet está sendo a primeira mídia onde a gente está tendo acesso a isso. Mas, na verdade, isso aí vai ser padrão para qualquer coisa daqui a pouco. Você não precisa mais investir fábulas para estar em posições interessantes. Então, você imagina assim, nossa, eu quero, no caso aqui, tem muita lingerie e tal, esse negócio, vamos continuar nosso exemplo de noivas. Imagina antes desse tempo aqui. Pô, eu quero, eu tenho a minha lingerie específica para as noivas, aquele negócio todo. Quero falar isso para as noivas também, beleza. O que você tinha que fazer? Você tinha que anunciar, ou nas revistas, tipo, noivas e tal, essas coisas assim. Enfim, tinha que procurar veículos focados. O negócio é que esses veículos são uma fortuna. Então, por exemplo, às vezes a sua produção é 1.000 lingeries por mês, mas a revista, a tiragem é 50 mil. Então, se fizer sucesso, errou. Tomara que dê errado, né? Porque senão você não vai ter mesmo que vender. Agora, a gente vai poder anunciar no conta-gotas. Ou seja, não é porque eu tenho pouco investimento e poucos produtos que eu não vou poder estar na revista top ou no site top lá que as noivas estão visitando e tal. Eu vou conseguir, só que no conta-gotas. Ou seja, eu vou anunciar quanto me interessa para vender o quanto me interessa também. Passa aí, por favor. Isso aqui é um extrato de uma das nossas campanhas. Se vocês verem, ó, a gente está gastando 20 e poucos reais por dia. Então, 20 e poucos reais por dia, né? E essa campanha está funcionando, está legal. Se vocês veem, por exemplo, com 20 e poucos reais, tem dia que a gente traz aí, ó, 500 pessoas para o site, 600 pessoas. Então, se vocês dividirem aí 20 e poucos reais por 600, vocês vão chegar num centavo aí bastante interessante para anunciante e para agência. E voltando a dizer, mesmo que fosse muito caro, a gente pode medir. Só por poder medir já é lindo, que você pode dizer o que você está entregando para o seu cliente, né? E por último, passa aí, as micromídias, que são, por exemplo, os blogs, essa coisa toda. Que, quando a gente fala de nicho, vale muito a pena a gente trabalhar com esse tipo de veículo. Então, vamos pensar, por exemplo, voltando naquele exemplo do cosplay, sabe o que é cosplay, né? Fantasia, aquele negócio todo. Tem muitos blogs que falam disso, mas que não tem nem 10 mil acessos por mês. Se você vê isso como uma mídia principal, tal, dependendo da situação do passado, você nunca ia considerar uma mídia dessa. Por quê? Pelo tempo que você precisa para negociar com ela, esse negócio todo, tal, isso é uma coisa que não está no custo da mídia. E a gente, como agência, precisa pensar muito nisso. Hoje não. Hoje a gente tem sites agregadores que negociam essa mídia em conjunto. Então você consegue entrar em vários microsites muito rápido, com um custo de tempo de negociação muito pequeno, e que viabiliza a coisa, tanto para a agência quanto para o cliente. E o que é legal é o seguinte, que nesses veículos menores, você tem mais liberdade de mídia. Então, por exemplo, aquela tua mega ideia de sair uma matéria no site tal, falando do assunto, para poder chamar a atenção do pessoal, depois você aprofundar isso com outra matéria, e aí sim você apresentar o seu produto, você fazer esse tipo de trabalho. Isso é possível aqui. Obrigado. Passa aí. São dois exemplos, assim, que não são bem anúncios que eu quis mostrar para vocês, mas eu quis mostrar, assim, um trabalho de assessoria que a gente faz, que dá muito certo, junto a esses pequenos veículos, promovendo os nossos clientes. Então, através de sorteios dos nossos produtos, dos produtos dos nossos clientes, através de pesquisas, através de resenhas, através de várias ferramentas que a gente usa, né? Como eu estava falando, a gente tem muita liberdade com esse tipo de veículo. Eu quis mostrar para vocês, assim, as coisas mais simples, para, enfim, para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer, né? Mas o fato é que a gente consegue publicar com esse pessoal. E, assim, sites pequenos têm 10, 20 mil acessos. Se você pensar na realidade local aqui, que o cara vai fazer um panfleto, vai gastar uma grana para distribuir aquilo, não sei o quê, para falar com 5 mil pessoas que não interessam para ele, né? Isso aqui se torna muito mais interessante. Então, assim, na verdade, vocês veem, assim, que tudo que eu falei aqui não tem, na verdade, muito a ver, assim, com criação, com redação, com as cadeiras tradicionais das agências menores, né? Mas, na verdade, tem a ver com um setor que está crescendo muito em todas as agências, e que é o mídia. O mídia, antigamente, ele era muito cerceado pelas opções do mercado, né? Então, você precisava fazer uma mídia para uma campanha na TV. Beleza. Aí você tinha lá os programas lá, aquelas canaizinhos e tal, acabou. Por mais que o cara fosse super criativo, cara, ele ia anunciar o liquidificador da Ana Maria Braga, entendeu? É isso aí. Não tinha muito o que ele fazer, a não ser que ele tivesse menos verba. Se ele tivesse mais verba, certamente ele ia colocar. Agora, provavelmente ficou em segundo plano se ele for um mídia eficiente, porque a gente, imagina assim, se a gente lá na Ópera tem maneiras muito mais eficientes de anunciar do que na Globo nesses casos, não criticando o veículo, que eu acho fantástico, mas eu estou falando de ROI, de rentabilidade. Eu imagino as grandes agências que têm outro approach da coisa, né? Então, o fenômeno que a gente tem hoje é esse, é o super mídia. Cada vez mais especializado na sua mídia. Isso que é legal também. Antigamente a agência tinha o mídia, que era o cara que resolvia o rádio, a televisão, tal, tudo. O cara resolvia. Agora não dá mais. Então, por exemplo, tem gente lá na Ópera que trabalha só com mídia online CPC, que a gente chama, que é o custo por clique. Ou seja, vocês já imaginaram que na agência hoje tem um cara que fica o dia inteiro olhando essa panizada maluca aí, vendo se os sites estão vendendo ou não e fazendo correção da rota em tempo real? Imagina se você pudesse ligar para a Globo e falar: aí, fulano, tem aquele anúncio da Ana Maria Braga, tá dando certo, manda mais dois aí agora. Não tem como a gente fazer isso. Mas aqui a gente tem como fazer isso. Então, a mídia, que antes, assim, por mais que seja apenas na faculdade e tal, que a agência tem mídia, aquele negócio todo, agências pequenas não têm mídia. A mídia é a criação, é o atendimento. É legal, assim, vocês estarem muito cientes de como funciona a estrutura numa agência pequena, que provavelmente é onde vocês vão começar e deveriam começar, que é onde vocês vão ter possibilidade de fazer mais coisas e vocês vão ter a possibilidade de apostar mais em si, sabe como? Na agência grande você vai ter que ser responsável por fazer aquilo ali. Agora na agência menor não, você tem que rebolar, se virar e tal. Então você acaba podendo mostrar o seu talento, né? Aprendendo muita coisa. Quando eu comecei a faculdade, eu era muito frustrado de estudar no interior, tal, não via isso como uma coisa positiva, mas foi passando o tempo e eu vi que isso, na verdade, foi uma coisa extremamente positiva para a minha carreira, porque eu tive condição de experimentar muita coisa, tive condição de acertar muito, de errar muito e de dizer que foi o que fiz, né? Igual a galera lá da Ópera hoje pode, né? O pessoal que trabalha lá sabe disso, né? A gente tem essa liberdade de poder fazer. Embora hoje a gente não seja uma agência mais tão pequena assim, a gente tem hoje um quadro respeitável, somos uma agência bem, bastante organizada e tal, mas mesmo assim a gente procura dar possibilidade para a galera que está entrando de ir além das suas atribuições, né? Então, basicamente, o que eu queria dizer para vocês vocês ficarem ligados nessa cadeira de mídia, ficarem ligados nessa nova realidade que eu estou falando dos números, que isso é um negócio que veio para ficar e vai fazer parte da nossa profissão. E tá adaptado a isso, saber que você pode ir muito além do que a gente podia fazer até agora nas mídias tradicionais, depois mostrar o resultado para o seu cliente disso, dá para a gente mais segurança para a nossa carreira e mais ferramentas para poder, na verdade, ousar mais, né? Que, assim, tudo que eu mostrei aqui, na verdade, não engessa. Na verdade, liberta. Você consegue fazer o que você quiser agora. Você não precisa mais depender de mostrar a sua peça super criativa no programa do fulano que é quadrado. Mas seu público está lá. Você não precisa mais disso. Passa aí que já é a conclusão. Eu falei que ia ser rápido. Tá, pode passar aí. Beleza. técnica alcance todas as campanhas, mas as agências menores cada vez maiores. Por que essa reflexão? Também, por que eu quis deixar esse pensamento no fim? Bom, assim, eu sou de uma geração, acho que o Alan também pegou muito isso do super publicitário, né? Que a gente fazia tudo, né? Você pegava, atendia o cliente, fazia, desenhava, fazia o texto, fechava a mídia, veiculava, vê se saiu, ainda ligava para perguntar se vendeu. Não era isso? Esse perfil está acabando, assim, não dá mais. Por quê? Por causa da técnica, que está se aprofundando cada vez mais. Imagino que a maioria de vocês são cabeças assim, lúdicas, criativas, olha o número, número não é muito a nossa, né? Esse negócio todo. Também não é meu. Mas vocês entendem que isso é fundamental? Então vocês entendem que agora a gente precisa de mais alguém do nosso lado para poder equilibrar as coisas? Então, naturalmente, o que a gente está falando? A gente está falando de equipes maiores. É, quando as pessoas perguntam por que que a ópera se estruturou tanto nesses últimos anos aí, por que a gente fez tanto esforço para fazer isso, foi exatamente para se adaptar a essa nova realidade, a conseguir continuar entregando expertise, entregando qualidade em todas as áreas onde a gente se metesse, né? Então foi por causa disso que, por exemplo, hoje a gente tem o setor de mídias online lá na agência, que tem gente, como eu estava falando, que só trabalha o dia inteiro aqui com essa coisa do CPC, essa coisa toda. Nós temos gente envolvida com, assim, mais específico já, com otimização de sites e tal. Enfim, agência de publicidade, mas que tem muita técnica por trás. Isso não é uma coisa da ópera. Isso é uma coisa do mercado a partir de agora. Então, se vocês começarem a observar isso, se vocês começarem a entender, de fato, para que servem essas coisas, se familiarizarem um pouco mais, com certeza vocês vão sair na frente no mercado, porque nem todo mundo está observando isso. E essa sua colocação também é interessante, aquilo que a gente costuma falar em sala de aula, é para os alunos que se sentem menos criativos. Né? A pessoa acha que fazer publicidade é trabalhar em agência e departamento de criação. Ponto. Acabou. Não, na verdade, não isso. Exatamente. Ó, por exemplo. Então, quer dizer, não que isso não seja importante, que isso vá acabar, que isso... Não, longe disso. Mas isso é legal para a gente sentir aquele aluno que tem um perfil um pouco mais técnico, um pouco mais, de certa forma, até burocrático. Fala, não me sinto muito criativo. Caramba, não sei sentar e em 5 minutos ter que pensar uma campanha e desenrolar isso. Né? Mas eu tenho um perfil muito certinho. Eu gosto de analisar, eu gosto de calcular, eu gosto... Enfim, quer dizer, se encaixa muito nessa parte técnica das novas técnicas. Fato. Para vocês terem noção do que o Alan está falando, hoje na ópera são 23 pessoas. Nosso departamento de criação são 8. Então nós temos aí 15 pessoas que não trabalham na criação da agência. Então vocês percebem aí a diferença de 2 para 1 praticamente, né? Realmente, assim, eu concordo com o que você está falando. E acho que carece muito nas agências desse perfil exatamente. Porque às vezes você tem muita criatividade, mas você tem pouca base, você tem pouca estrutura, né? De consistência de dados e tal. Isso aqui agora vai começar a exigir o quê? Relatório para os clientes. Não só para os clientes, mas para você entender o que está acontecendo. O publicitário agora, ele é mais vendedor do que nunca. Porque como eu estava falando, até agora, você consegue chegar e... você conseguia chegar e fazer uma campanha linda, maravilhosa, que emocionou o cliente porque apareceu um nenenzinho rindo. Beleza, agora isso aí vai cair... Na primeira semana de campanha, se você não tiver dados fortes para ele, seu concorrente vai ter, né? Ou pelo menos vai estar observando sua campanha e falar, ó, bicho, pelo que eu estou triqueando aqui, a coisa não... O bebezinho tem que rir na campanha e o cliente em casa, né? Ele fala, caraca, tá valendo a pena. Né? Tem que ser alinhado na criatividade e no resultado. Sempre. É, isso é o mais importante, porque assim, se é uma agência que é sustentação, ela não pode viver só de jobs esporádicos. Ela precisa ter projetos maiores... ter projetos a médio, longo prazo, ter clientes que confiam em você para você poder ter essa sustentabilidade. E sustentabilidade, confiança, não vem de uma mega campanha tal com o nenenzinho rindo, vem com resultado, né? Vem com gente procurando o cara e a coisa dando certo e a marca sendo construída na cabeça das pessoas. Né? Então, enfim, muito obrigado. Eu quis realmente ser rápido. Já tarde, gente, olha, vocês só, já estão cansados aí. Eu estou fazendo as minhas intervenções aqui, mas o microfone está aberto. Então, quem quiser e tiver algo a perguntar ao Julián, aproveitar a oportunidade, vamos trocar. Tá? A hora é essa. Favor, tá? A hora Porque é a essa. Gente finaliza fazendo pergunta, enfim. Ludmila. Sobre a matéria. Eu imagino até que essa realidade esteja mudando, mas os empresários em Nova Friburgo são muito fechados quanto à publicidade. Qual é o segredo para conseguir entrar nessas empresas? Na verdade, é o seguinte, os empresários estão mudando. Te digo isso que, assim, a Ópera tem 8 anos, mas eu estou há mais de 15 no mercado. Então, assim, se eu olhar um pouquinho para trás, a realidade era muito diferente. Então, por exemplo, o que a gente está vendo agora na nossa cidade? O empresário mais antigo, que não tinha formação, esse cara está se aposentando. Quem entra no lugar dele é o filho dele, que estudou e tal, que tem uma outra visão da coisa, entende? Então, assim, na verdade, eu estou vendo o mercado aqui do interior se escancarando para esse tipo de coisa. É, claro que sempre vai ter o cliente e também a agência que não tem o foco de trabalho na qualidade e tal, e não que seja bom ou ruim, entende? É questão mesmo do seu posicionamento de mercado. É, mas, na verdade, o segredo que eu enxergo é você mostrar para o cliente que você é capaz de fazer isso. Porque eu te garanto que a maioria do empresariado aqui na cidade, inclusive, já entendeu que é assim que a roda funciona, entende? O que eu sinto é que, na verdade, muitas agências não conseguiram ainda mostrar para o cara que estão aptas a fazer um trabalho assim, ou mostrar para ele muitas vezes que isso existe. Porque eu vejo assim, por que a publicidade é um negócio difícil assim, no interior e tal? Porque ela não é mensurável. E ela não é palpável. Me dá umas 5 publicidades aí, tá aqui, ó. O cara vê, ele bota a mão, né? Não, foi, já era, cara. Passou na Globo, já era. Gastou tanto lá, não volta mais. Não é isso? Então ele fica com muito medo. Agora, se você mostra isso pra ele, você fala, olha, cara, da sua campanha, não sei quantas mil pessoas vão ver disso aqui, a gente espera ter uma taxa de conversão de tantos por cento, blá, blá, blá, blá, blá. Aí no fim vai sair a conta que ele quer ver. Que ele investiu, sei lá, 10 mil e faturou 100. Aí é isso que ele quer, entende? Então, na verdade, o segredo é esse. É você preparar o seu discurso, mostrar que você está à frente do que as pessoas estão oferecendo e deixar ele se abrir, né? Porque eu vejo claramente, assim, o Alan também vai poder te confirmar isso, né? Assim, o mercado era muito mais fechado do que é hoje. Está abrindo, assim, muito. E se a gente observar os próximos 5 anos aí, eu acho que a gente só pode esperar coisa boa, assim, evolução, entende? Então, é relaxar mesmo e se preparar, né? Porque o mercado está chamando a gente. Julian, meu nome é Maicon, sou estudante de sexto período. Você falou das novas mídias, né, dessa convergência que tinha, que tem agora, que está surgindo agora, com a maior acesso à internet, com a TV digital. Você acredita que as mídias tradicionais elas vão morrer ou vão enfraquecer de alguma forma? Isso é um fato, cara. Nos Estados Unidos são demitidos, posso ter errado nesse dado. Mas, se eu não me engano, são 2 mil jornalistas por mês dos veículos impressos. Isso é um número inegável, sim, entende? Então, assim, por mais que muita gente se esforce dizer que não, que a mídia tradicional vai conseguir, vai estar presente, eu acho que ela vai estar presente. Mas não vai poder mais ser considerada uma mídia de massa. Por exemplo, o jornal impresso hoje, o Globo e tal, é uma mídia de massa. Você fala com o Brasil inteiro através daquilo ali. Isso vai deixar de acontecer, entende? Esses profissionais, por exemplo, do jornalismo, estão migrando para a web. Os caras não estão deixando de ser jornalistas. Ao contrário, a profissão de jornalismo está crescendo para caramba também e tal. Questão que a mídia está mudando. Questão de custo, entende? Muito mais barato, cara. E o custo manda. Qual é o segredo do mercado? É você entregar o máximo gastando o mínimo. Isso é o segredo da eficiência, entende? E a internet, na verdade, essas novas mídias, são exatamente essa próxima geração da comunicação, vamos dizer assim. Então, para mim, principalmente os veículos impressos, tendem a cair bastante nos próximos anos. Não que vão acabar, mas vão se tornar cada vez mais focados, entende? Já a TV vai se transformar, né, para isso aí, como a rádio também e tal, que hoje rádio e internet também é um negócio que está cada vez mais próximo, né? Imagino que muitos de vocês escutem rádio, mas poucos pelo rádio. Não é isso? Então é isso aí. Diogo, é aqui. O professor Diogo aí vai fazer uma pergunta. Julian, boa noite. Boa noite. Julian, que é parceiro nosso lá, sempre disponível. Você acabou de comentar aqui que você está mais ou menos há 15 anos no mercado. É o que me leva a crer que bem antes da sua formação você já estava trabalhando correndo atrás. Muito antes, aham. E aí eu queria que você fizesse só um comentário com relação a isso, que eu canso de falar com os alunos o seguinte: não adianta chegar no penúltimo, último período, para se correr atrás de estágio, para tentar aprender o que no restante, no período anterior da faculdade, não conseguiu. Porque eu sempre digo para eles o seguinte: a faculdade te dá uma orientação, a prática vocês têm que correr atrás. Então, só para você fazer uma colocação com relação a isso. Certo. É um fato, assim, a gente não pode esperar que a faculdade nos transforme realmente em profissionais completos, né? Foi o que ele disse, a faculdade dá pra gente um norte. Eu, assim, logo depois que eu me formei, eu depois que eu estava assim, até o sexto, sétimo período da faculdade e tal, também quando a gente é mais jovem, a gente enxerga coisas de maneira diferente. Eu não dava tanto valor ao que eu aprendi aqui. Mas o tempo foi passando e eu vi como que a faculdade foi importante na minha formação, entende? Fundamental a minha visão de mundo. Isso a gente vê, por exemplo, quando a gente tem contato com outras pessoas da área que não tem a nossa formação, ou mesmo lá na ópera, quando às vezes já aconteceu de a gente achar gente muito talentosa, mas que tem pouco conhecimento técnico aqui e precisou vir para cá. Inclusive tem gente aqui estudando, fazendo isso, e gente fera, assim, pessoas geniais. Mas assim, na verdade, a prática manda. Então, assim, isso não é só na publicidade. Por exemplo, a própria faculdade de Direito, com certeza a maioria das pessoas aqui tem algum amigo também que faz esse tipo de faculdade, ou que é formado, e também todo mundo diz que Direito você aprende fora da faculdade, depois lá na causa, que, tipo assim, não é o que você aprendeu aqui exatamente que vai ser do lado de fora. Eu, assim, dei muita sorte com isso, porque eu descobri o que eu queria desde cedo, e tive sorte de encontrar pessoas muito especiais, assim, no meu caminho. Então, na verdade, eu me considero um cara muito sortudo, assim, que, na verdade, com 13, 14 anos, eu já estagiava em agência, com profissionais extremamente talentosos, muito pacientes, sempre me deram oportunidade de aprender, de parar o que eles estavam fazendo para me guiar. Depois eu estagiei também com o pessoal de artes plásticas, fiquei muitos anos nesse setor aprendendo. Depois trabalhei também lá na agência do Alan também, fui aprendendo lá, estagiando com ele, enfim. O que me moldou foram essas experiências que eu fui tendo ao longo do tempo, entende? Isso, eu consegui aprender parte não só da técnica, da publicidade, mas também uma coisa que eu considero fundamental, que é aprender a realidade. Que assim, é fundamental quando você sai da faculdade e vai para a agência, você entender o ferramental, você está pronto, você não pode querer esperar uma vaga, ser um profissional sênior se você nunca for um estagiário, entende? Se você nunca provou o valor, Você não consegue. E o legal de estagiar é assim, que negócio, bom, por que Romário é rei? Porque ele mete gol, não era isso? Então, você ser estagiário te dá a possibilidade de fazer os seus e mostrar. E falar, olha só, cara, eu já joguei, já fiz aqui tantos gols, olha só que legal, pá. Te dá não só conhecimento, mas te dá rodagem, carreira. Então, assim, se eu puder dá uma dica só para vocês, é que vocês corram atrás de praticar, cara. De trabalhar, de ir embora e tal. E botar a cara no mercado. Melhor que, assim, desculpem aí o que eu vou dizer vocês dois aí. Melhor que gerar 10 na faculdade é estar empregado e estar aprendendo todo dia. Vocês podem conversar com o pessoal que trabalha lá na ópera e tal. Eles vão poder dizer mais sobre isso, né? Do que eles aprenderam lá, em quanto tempo e tal. E o quão útil eles acham. Então não tem jeito não. Se vocês querem estar na área, realmente, o que vocês têm que fazer é entrar agora e começar a fazer o que for, nem que seja lá lavar o chão de alguma agência, mas você vai entrando, vai aprendendo, vai convivendo, vai falando com a galera que é boa, rapidinho vão surgindo outras possibilidades e você vai caminhando e tal, a coisa vai caminhando. Acho que assim, um exemplo bom que acho que podia dar assim, de como que você pode entrar com tranquilidade e rapidinho, fazer várias coisas importantes, quer dar um exemplo, falar um nome aqui que é o Guilherme. Guilherme trouxe, tá com a gente quanto tempo lá, Guilherme? Então, o Guilherme está com a gente há um mês, cara. E já está começando a fazer coisas que são importantes para a gente, não é isso? Está integrado na nossa equipe e tal. Então, agora por quê? Porque ele pegou, levantou, foi lá e falou, aí, bicho, sou eu. Bota aí que eu, né, dou um jeito. Ele me pediu, na verdade, que você queria fazer uma coisa, eu te propus outra. Não é isso? E está útil, está somando e tal. Se ele deixar a ópera hoje, ele já não é mais virgem. Tipo assim, ele não é mais aquele profissional, né? Bom, eu não sei, né? Aí, os camisas do Flamengo aí, isso aí tá ruim para você, mas... Mas assim, ele pode dizer, olha, eu tenho experiência profissional, eu já fiz isso na faculdade. Tenho certeza que ele está na frente da mão de vocês se não tiver essa experiência ainda, né? Vou dizer assim, eu me formei tem 8 anos. Entrei na faculdade há 12. Eu tenho grandes amigos hoje que, por exemplo, na área de jornalismo, que trabalham em grandes publicações, Jornal Dia, Globo e tal. Amigos publicitários também, que estão super bem colocados. Só que todos eles eram os caras que estavam fazendo programa comigo na rádio, eram os caras que iam em madrugada para evento tal, cobrindo não sei o quê, fazia a campanhazinha do João que apareceu aí e tal, ouvindo falar que teve uma agência júnior, e a gente, ah não, chega aí que a gente faz um negócio e tal. Esses caras são os que se deram bem. Meus outros amigos da época que não tiveram oportunidade assim, de, no período da faculdade, estudar e tal, e enfim, ter também esse ciclo de conhecimento profissional, hoje não estão na área. E isso aí eu falo de 99% dos meus amigos da época, entendeu? Então, fundamental é isso, é vocês aprenderem mesmo e irem para a prática. Fazer uma pergunta para você. Você falou da eficiência das pequenas mídias, das mídias menores, né? As agências pequenas, mas com resultados maiores. E você deu alguns exemplos de publicação em redes sociais, né? Eu queria te perguntar onde que termina, onde começa o jornalismo, termina a publicidade, começa a publicidade, termina o jornalismo nesse trabalho com as redes sociais. Porque eu tenho muitos alunos de jornalismo, né, eu sou da área de jornalismo, que eles estão exatamente fazendo esse trabalho como jornalistas, né? Então, acompanhando sites, atualizando sites. Esse mercado vai se unir, já se uniu, ou existe uma linha que divide o trabalho do jornalista e do publicitário? Você já falou da mensuração dos resultados, que me parece que isso fica muito claro que pertence ao publicitário, né? Eu sempre tenho dito aos meus alunos isso. A gente, mesmo sendo jornalista e trabalhando num site ou numa fanpage do Facebook, tem que conhecer hoje as ferramentas de atualização de dados, porque senão você não está fazendo nada para o cliente, você não diz para ele o resultado que deu. Mas ficou na minha cabeça, quando você começou a falar aí, essa linha, que para mim é muito tênue, como você vê isso? Na verdade, assim, a gente encampou vocês, né, na nossa profissão. Um sonho assim, que eu sempre tive no início, uma necessidade que eu sempre tive com os meus clientes e eu não conseguia suprir, era exatamente a produção de conteúdo. Uhum. Por quê? Por exemplo, sites e tal eram peças mortas, que foram feitas para serem dinâmicas, mas na verdade não eram. Isso mudou com essa questão da produção de conteúdo. Eu não vejo assim uma linha muito clara realmente dividindo essas duas profissões. Eu vejo assim, mais aptidão mesmo de cada um. Tem gente que tem mais aptidão para investigar e tal, para tirar lá, entender o que tem de interessante por trás daquilo ali e trazer ao público. Tem gente que tem aptidão mais para medir, tem gente que tem aptidão para pegar a informação que você colheu lá, trouxe e tal, para dar aquele título que vai chamar atenção, porque o jornalista também tem que fazer isso. Então, na verdade, o jornalista tem muito do publicitário, você concorda? Sim, mas então esse jornalista vai estar dentro da sua agência? Vai estar dentro da minha agência, inclusive tem vários lá hoje. Era isso que eu estava querendo, definir. Sim, a questão é o seguinte. Mais um mercado para jornalista. Total, né? A diferença é o seguinte. Então é uma convergência mesmo. Total. Né? A publicidade e o jornalismo se unem nesse momento em que dentro de uma agência você vai precisar de um jornalista para fazer isso, coisa que no passado não existia. Porque você tinha um redator de publicidade que satisfazia o seu desejo. Porque a gente fala muito isso em sala de aula, né? Porque eu dou aula no primeiro período, então tem aquela divisão. Eu sou jornalista, sou publicitário, eu sempre brinco, né? Ah, vou trazer todo mundo para a área de jornalismo. E, na verdade, é isso aí. Quer dizer, a necessidade de cada vez mais jornalistas e publicidade estarem de braços dados. Sim, eu, assim, não existem mais fronteiras. Não existem mais fronteiras. Realmente, lá na agência, a gente tem vários jornalistas. O que eu acho que, assim, fundamental para o jornalista que está nesse meio do caminho, vamos dizer assim, que é assim, você tem, beleza, a mídia impressa, que seu objetivo é dizer a verdade. Ok? A mídia jornalismo tradicional. Não é isso? Na publicidade, falou, não que... várias especializações, né? Sim. Para onde você se dirige? De repente, se você se dirige para esse mercado aí, você está se dirigindo para uma agência de publicidade. É isso aí. E não para uma redação de jornal. É isso aí. Alô, pessoal, todo mundo está ouvindo isso? Alô, alô, atenção. Há um casamento, né? Total, já consagrado total. Por um pastor, um sacerdote, por alguém aí. Total, que não dá é super mais para ver essa divisão. Não, quem quiser ver isso funcionando é só lá na ópera. Jornalista. Não, isso aí já era. Porque a gente, antes de tudo, é comunicador. Isso. E assim, mas o que o jornalista que quer entrar para esse caminho tem que entender é que, assim, ele tem um compromisso muito real-time assim, com o retorno, entende? Então, por exemplo, a gente falando de internet aqui, a gente está falando de site, e também precisa ter certas aptidões um pouco mais específicas. Como também a pessoa do rádio, do jornal, ela tem que ter, né, aptidões um pouco diferentes. Especialização é especialização. É isso aí, assim como na internet. Então, por exemplo, talvez você vai se focar mais em usar a palavra que as pessoas usam mais quando for procurar determinado assunto que você quer ali aparecer, tal, porque seu objetivo é ser visto ali, do que você achar aquela palavra que vai tornar teu título fenomenal. E as pessoas vão ler o jornal na banca, pegar lá, comprar por causa disso, entende? Então, realmente, existe uma especialização nesse mercado. E o profissional tem que estar muito aberto, né, assim, para pegar isso. Não só por estar se especializando mais nesse mercado, tem que buscar certos conhecimentos, mas também para compreender esse novo mundo que está vindo aí, né, de mensuração e tal, e que o jornalista também vai fazer parte. Então, por exemplo, até algum tempo atrás, jornalista bom era o quê? Era qual o perfil do cara? Por exemplo, passou uns anos, ele tem uma carreira e tal, ele começou a ser reconhecido. Por que ele foi reconhecido? Porque ele escreve muito bem, ou porque ele deu um determinado furo de reportagem, que ele descobriu determinada informação e tal, não é isso? Então, na verdade, ele tem um furo. Aqui ele vai ter um furo também, só que a diferença é que, enquanto o cara lá fala, ih, rapaz, deu uma repercussão na rua, não sei o quê, fala, aí, bicho, olha só, suas matérias, tantos por cento das pessoas que entram estão lendo até o fim, tantos por cento estão abandonando o lead. Então, peraí, entende? Esse mundo, né, até para o publicitário, tá para o jornalista, é o mundo da comunicação mais técnica, que, na verdade... É uma construção constante. É isso aí, e cada vez mais especializada, mais técnica. Eu acho muito legal, porque, assim, como eu estava falando, a maior dificuldade que eu vejo do nosso mercado, tanto do publicitário quanto do jornalista, é a falta da mensuração, né? Esse subjetivo que é o nosso trabalho. Então, por exemplo, na própria publicidade, você faz lá uma propaganda, tal, ela pode vender pra caramba, mas você botou verde, aí o cliente odeia verde, ele vai jogar aquilo fora. Tipo assim, dane-se que você ficou um tempão pensando aquilo ali, que o verde era a cor certa, entende? Agora não, agora, meu amigo, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou botar um cadinho, duas campanhas verdes, um cadinho azul, que você quer tanto, a gente, no fim do dia, eu te digo a eficiência de cada um. Resolveu, né? No jornalismo, qual título que é melhor? Bom, sei lá, a matéria do Mensalão. Você pode botar lá três títulos diferentes, botar rodar e ver qual deu mais certo. Isso vai acontecer também aqui. Você já pensou se você tiver a possibilidade, entrando um pouquinho no jornalismo, se o Jornal Nacional, antes de dar o furo de reportagem em rede nacional, poder entrar pro plantão, com o plantão 2 minutos antes, só para Itacoatiara, para dar o furo ali para entender a repercussão? Se ele tem que usar aquele o início, aquele texto ou outro texto. Isso agora é possível. A gente consegue fazer isso nas campanhas online, nos textos, inclusive, dos sites, se a gente quiser testar certos títulos, certas coisas, certas imagens e tal, entende? Então, na verdade, a gente está, tanto a gente publicitário quanto o jornalista, do ponto de vista de mercado, está em busca de quê? De dar visibilidade, certo? Ou o jornalista para o seu veículo, tal, ou o publicitário mais diretamente para a marca. Isso aqui consegue provar a nossa eficiência. Então, é legal. Então, a gente precisa sempre ter esse foco que, hoje em dia, a palavra-chave ou as palavras-chave são convergência de mídias. Convergência de mídias. Na palestra anterior, a gente terminou chegando a essa conclusão e a gente chega aqui. Então, é comunicação 360 graus, não tem jeito. Não tem jeito, é exatamente isso. É. Comunicação 360. Olhos de águia. Olhos de águia. Olhos de... crocodilo, né? Que estão do lado aqui. De águia. Águia que tem 360. É, águia. Águia também. É 360 e chega de longe ainda. Oi, mais alguém quer fazer pergunta para o Julián, gente? Aproveitando aí a oportunidade. Então, gente, muito obrigado. Então, vamos encerrando aqui hoje. Vocês podem procurar lá na agência, tá bom? Obrigado. Semanas Comunicação. Apoio. Empresa Júnior. Papelaria Líder. Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo. Good Vídeo. Livraria Sideral, Alex Sinder, Agatur e Free Soldas.